Ficheiro 108, página 869. Tavistock possuía de facto uma estalagem, mas eu não tive muito tempo para desfrutar das suas comodidades. Chegámos à povoação ao meio-dia e o capitão Mainwaring saiu na mesma hora para entregar a sua atual coleção de despachos. Contudo, retornou depois de uma hora e ordenou-me que pegasse no meu manto. Porquê? Perguntei confusa. Para onde vamos? Olhou para mim com indiferença e disse: Para a mansão Bellhurst. Muito bem, assenti. Parecia um pouco mais imponente do que o meu ambiente atual, que incluía vários soldados jogando aos dados no chão, um cão pulguento dormindo junto ao fogo e um forte cheiro a lúpulo de cerveja. A mansão, indiferente à beleza natural do lugar, virava teimosamente as costas aos campos abertos e encolhia-se para dentro da terra, de frente para o íngreme penhasco. O acesso era retilíneo, curto e sem adornos, ao contrário dos graciosos e sinuosos acessos das mansões francesas. Mas a entrada da mansão era guarnecida por dois úteis pilares de pedra, cada qual ostentando o símbolo heráldico do proprietário. Fitei-o quando o meu cavalo passou perto, tentando identificar de quem era aquele brasão. Um gato? Talvez um leopardo? Agachado, com a cabeça levantada e um lírio na pata. O brasão era-me familiar, eu tinha a certeza, mas de quem seria? Ouviu-se um movimento na erva alta junto ao portão e vislumbrei dois pálidos olhos azuis, quando uma trouxa de trapos corcunda fugiu rapidamente para as sombras, para longe da agitação dos cascos dos cavalos. Algo a respeito do andrajoso mendigo também me pareceu familiar. Talvez eu estivesse simplesmente a enlouquecer, agarrando-me a qualquer coisa que não me lembrasse os soldados ingleses. O meu acompanhante ficou a aguardar no pátio de entrada, sem se dar ao trabalho de desmontar, enquanto eu subia os degraus da entrada com o capitão Mainwaring e esperava enquanto ele batia à porta, imaginando o que haveria do outro lado. Senhora Beauchamp? O mordomo, se é que o era, tinha um ar de quem esperava o pior. Sem dúvida, tinha razão. Sim, disse eu. A quem pertence esta casa? Mas, enquanto perguntava, ergui os olhos e espreitei pela semi-obscuridade do vestíbulo interior. Um rosto fitava-me, os olhos de corça arregalados e espantados. Mary Hawkins. Quando a jovem abriu a boca, eu também abri a minha e gritei o mais alto que pude. O mordomo, apanhado de surpresa, recuou um passo, tropeçou num canapé e caiu de lado como um pino de bowling. Pude ouvir os ruídos de surpresa dos soldados lá fora, subindo os degraus da entrada. Arrematei as minhas saias e gritei esganiçadamente, saindo a correr em direção à sala de visitas, berrando como uma banshee. Um rato, um rato! Contagiada pela minha aparente histeria, Mary gritou também e agarrou-me pela cintura quando colidi com ela como uma bala de canhão. Empurrei-a para trás, para os recessos da sala de visitas, comigo, e agarrei-a pelos ombros. Não diga a ninguém quem eu sou, sussurrei-lhe ao ouvido. A ninguém. A minha vida depende disso. Achei que estava a ser melodramática, mas ocorreu-me, enquanto dizia, que podia muito bem estar a falar a mais pura das verdades. Ser casada com Jamie Fraser, o ruivo, era provavelmente uma situação arriscada. Mary apenas teve tempo para acenar com a cabeça de uma forma atordoada quando a porta no outro extremo do aposento se abriu e um homem entrou. Que gritaria terrível é esta, Mary? Perguntou. Apesar de ser um homem gordo com um ar satisfeito, tinha também um queixo firme e lábios apertados em ar de contentamento, próprios de alguém que está satisfeito porque em geral consegue o que quer. Nada, papá, disse Mary, gaguejando de nervosismo. Apenas um rato. O baronete cerrou os olhos com força e respirou fundo, buscando paciência. Tendo encontrado um simulacro desse estado, abriu-os e olhou fixamente para a sua filha. Repete-o de novo, minha filha, ordenou, mas de um modo claro. Não vou aceitar que fiques a murmurar ou a balbuciar incoerentemente. Respira fundo, controla-te, agora, de novo. Mary obedeceu, inspirando até os cordões do seu corpete se retesarem sobre o seu peito estufado. Os seus dedos enrolaram-se no brocado de seda da saia em busca de apoio. Era um rato, papá. A senhora... Hã? Esta senhora assustou-se com um rato? Descartando aquela tentativa como meramente satisfatória, o baronete aproximou-se, examinando-me com interesse. E quem é a senhora? O capitão Mainwaring, chegando atrasado à cena após a busca pelo mítico rato, surgiu junto ao meu cotovelo e apresentou-me, entregando a carta de apresentação do coronel MacLeish. Parece que sua excelência deverá ser o hospedeiro desta senhora, pelo menos por enquanto. Entregou a carta ao mordomo, que aguardava discretamente, e pegou no chapéu que este último havia retirado do cabide próximo. Lamento que o nosso conhecimento deva ser tão breve, senhora Beauchamp. Eu já estava de saída. Olhou por cima do ombro para um pequeno lanço de escadas que partia do vestíbulo. O mordomo, com a dignidade restaurada, já subia as escadas, a carta encardida, descansando numa salva conduzida à sua frente. Vejo que o Walmsley já foi comunicar a sua chegada à sua excelência. Tenho de ir ou perderei a mala posta. Adieu, senhora Beauchamp. Voltou-se para Mary, parada, hesitante, junto aos lambris de madeira. Adeus, minha filha. Tenta... Bem... Os cantos da sua boca torceram-se para cima no que pretendia ser um sorriso paternal. Adeus, Mary. Adeus, papá, murmurou ela, os olhos no chão. Olhei de um para o outro. O que diabo Mary Hawkins, de todas as pessoas possíveis, estaria a fazer ali? Manifestamente, ela estava hospedada naquela casa. Imaginei que o proprietário devesse ser um conhecido da família. Senhora Beauchamp? Um criado libré, gordo e baixo, esboçava uma mesura junto ao meu cotovelo. Sua excelência vai recebê-la agora, senhora. As mãos de Mary agarraram a minha manga quando me virei para seguir o criado. Mas, começou a dizer, no meu estado de tensão, achei que conseguiria reunir paciência suficiente para esperar até ela conseguir dizer o que pretendia. Sorri vagamente e bati ao de leve na sua mão para a tranquilizar. Sim, sim, disse eu, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Mas é o meu... O criado inclinou-se e empurrou a porta no final do corredor. A luz interior recaía sobre a riqueza de brocados e madeira polida. A cadeira que eu podia ver num dos lados possuía um brasão de família bordado no encosto. Uma versão mais clara da desgastada insígnia de pedra que eu vira lá fora. Um leopardo, agachado, segurando na pata um ramo de lírios, ou seriam flores de açafrão. Sinais de alarme soaram na minha mente quando o ocupante da cadeira se levantou, a sua sombra recaindo sobre o polido umbral da porta quando se virou. Mary conseguiu finalmente pronunciar a angustiada palavra final, simultaneamente ao anúncio do criado. O meu padrinho, disse. Sua excelência, o duque de Sandringham, anunciou o criado. Senhora Beauchamp, disse o duque, boquiaberto de surpresa. Bem, esbocei eu, debilmente, algo assim. A porta da sala de visitas fechou-se atrás de mim, deixando-me sozinha com Sua Excelência. A última visão que tive de Mary foi dela, de pé, no corredor, os olhos parecendo dois pires, a boca abrindo-se e fechando silenciosamente, como um peixinho dourado. Havia grandes jarros chineses flanqueando as janelas e mesas majestadas sob eles. Uma Vênus de bronze pousava provocantemente sobre a pedra da lareira, acompanhada por um par de taças de porcelana de bordes dourados e candelabros de prata iluminados por velas de cera. Um tapete felpudo, que reconheci como sendo um kermanshá de excelente qualidade, cobria quase todo o soalho e, num dos cantos, destacava-se uma espineta. O pouco espaço restante era ocupado por móveis incrustados e uma outra estátua. Que belo espaço! Observei amavelmente ao duque, que estava parado diante da lareira, as mãos entrelaçadas sob a aba do casaco, observando-me com uma expressão de cauteloso divertimento no rosto largo e avermelhado. Obrigado, disse, numa voz alta de tenor que tão estranhamente brotava daquele peito em forma de tambor. A sua presença embelezou minha cara. A diversão venceu a suspeita e ele sorriu, um riso ostensivo e encantador. Por que Beauchamp? Perguntou ele. Esse não é, por acaso, o seu verdadeiro nome, é? É o meu nome de solteira, respondi, estimulada a dizer a verdade. As suas grossas sobrancelhas louras levantaram-se abruptamente. É francesa? Não, inglesa. Mas não podia usar Fraser, certo? Compreendo. As sobrancelhas ainda erguidas, indicou com um aceno de cabeça um pequeno canapé de dois lugares forrado de brocado, convidando-me a sentar. Era ricamente esculpido e magnificamente proporcionado, uma peça de museu, como tudo mais no aposento. Puxei as minhas saias ensopadas para o lado, o mais graciosamente possível, ignorando as profusas manchas de lama e pelo de cavalo, e delicadamente sentei-me sobre o cetim amarelo claro. O duque começou a andar de um lado para o outro diante do fogo, observando-me, ainda com um leve sorriso nos lábios. Lutei contra a crescente sensação de calor e conforto que se espalhava pelas minhas pernas doridas, ameaçando arrastar-me para o abismo de fadiga que se abria a meus pés. Não era de todo a hora de baixar a guarda. Qual delas é, afinal? Disparou o duque de repente. Uma refém inglesa? Uma jacobita fervorosa? Ou uma agente francesa? Friccionei dois dedos sobre a dor entre os meus olhos. A resposta correta era nenhuma delas, mas achei que isso não me levaria muito longe. A hospitalidade desta casa parece deixar um pouco a desejar em relação às pessoas que recebe, proferi tão arrogantemente quanto possível naquelas circunstâncias, o que não era muito. Ainda assim, o exemplo de Louise como grande dama não fora totalmente inútil. O duque riu, uma espécie de riso alto e trinado, como um morcego que tivesse acabado de ouvir uma boa piada. Mil perdões, minha senhora tem toda a razão. Devia ter pensado em oferecer-lhe um lanche antes de a ousar interrogar. Uma grande falta de consideração da minha parte. Murmurou alguma coisa ao criado que apareceu em resposta ao toque da sineta. Depois esperou calmamente diante da lareira até que a bandeja chegasse. Permaneci sentada em silêncio, olhando em torno do aposento, ocasionalmente lançando um rápido olhar ao meu anfitrião. Nenhum de nós estava interessado em conversas amenas sobre assuntos gerais. Apesar da sua cordialidade exterior, aquela era uma trégua armada e ambos sabíamos disso. O que eu queria saber era porquê. Já acostumada a que as pessoas se perguntassem quem diabo eu era, imaginava onde o duque se encaixaria. Ou onde ele achava que eu me encaixava. Ele já se encontrara comigo duas vezes antes, como senhora Fraser, mulher do senhor de Lalibroch. Agora eu surgia, na soleira da sua porta, apresentada como uma refém inglesa, chamada Beauchamp, recentemente resgatada de um bando de jacobitas escoceses. Era suficiente para qualquer um que desejasse saber. Mas aquela atitude, em relação a mim, ia muito além da simples curiosidade. O chá chegou, complementado com pãezinhos e bolo. O Duque pegou na sua chávena, indicou a minha, com o sinal da sobrancelha, e tomamos chá, ambos ainda em silêncio. Em algum lugar do outro lado da casa, eu podia ouvir umas batidas surdas, como as de alguém a martelar. O leve tilintar da chávena do Duque contra o Pires foi o sinal para a retomada das hostilidades. Muito bem, esboçou ele, com tanta firmeza quanto possível, para um homem que soava como o rato Mickey. Permita-me que comece, Sra. Fraser. Posso chamá-la assim? Obrigado. Permita-me que comece por dizer que já sei bastante a seu respeito, mas pretendo saber mais. Será melhor responder-me a tudo, sem hesitações. Devo dizer, Sra. Fraser, que é uma pessoa surpreendentemente difícil de eliminar. Inclinou-se um pouco na minha direção, o sorriso ainda nos lábios. Mas estou certo de que tal poderá ser conseguido, desde que se tenha suficiente determinação. Encarei-o sem me mexer, não por algum sangue frio inato, mas por simples estupefação. Adotei outro dos maneirismos de Louise, ergui as duas sobrancelhas, tomei um pequeno gole de chá, depois sequei os meus lábios delicadamente com o guardanapo bordado com um monograma. Receio que me ache obtusa, excelência, avancei educadamente, mas não faço a menor ideia do que está a dizer. Não mesmo, minha cara? Os olhos azuis, pequenos e alegres, não pestanejaram. Estendeu a mão para a sineta de prata sobre a bandeja e tocou-a uma única vez. O homem devia estar à espera da convocação no aposento ao lado, pois a porta abriu-se quase de imediato. Um sujeito, magro e alto, com as vestes escuras e a camisa de linho de boa qualidade de um criado de alto escalão, aproximou-se do Duque e fez uma profunda reverência. Excelência? Falava inglês, mas o sotaque francês era inconfundível. O rosto era francês também. Nariz longo e branco, com lábios finos e cerrados, e um par de orelhas que se destacavam da sua cabeça como uma pequena asa de cada lado, as pontas fragorosamente vermelhas. O rosto, delgado, ficou ainda mais pálido quando ergueu os olhos e me viu. Instintivamente deu um passo para trás.